Ficheiro 4, página 31, capítulo 2. A trama adensa-se. Roger deixou a casa de Culloden na manhã seguinte, com 12 páginas de anotações e uma crescente sensação de assombro. O que a princípio parecera uma tarefa razoavelmente simples de pesquisa histórica, apresentava agora algumas reviravoltas, certamente muito estranhas. Ele encontrara apenas três dos nomes da lista de Claire Randall na relação de mortos em Culloden. Isso, por si só, não era nada de extraordinário. O exército de Carlos Stuart raramente tivera uma lista coerente de alistamento, uma vez que os chefes de clãs, aparentemente, uniram-se ao príncipe quando lhes dava na veneta, e muitos iam embora sem nenhum aviso prévio, antes que os nomes dos seus homens pudessem ser inscritos em qualquer documento oficial. Os registros do exército das Terras Altas, desordenados para dizer o mínimo, tinham-se praticamente desintegrado nos últimos dias da Revolução. Afinal, não fazia sentido manter uma folha de pagamentos se não se tinha como pagar aos homens inscritos. Dobrou com todo o cuidado o seu esqueleto longilíneo e enfiou-se no velho Morris, automaticamente baixando a cabeça para não bater no teto. Tirando a pasta de debaixo do braço, abriu-a e examinou com a testa franzida as páginas que copiara. O estranho é que quase todos os homens da lista de Claire realmente tinham aparecido numa outra lista do exército. Nos diferentes escalões do regimento de um determinado clã, os homens podem ter desertado assim que as dimensões do iminente desastre se tornavam evidentes. Não teria sido nada incomum, não. O que tornava o problema tão incompreensível era que os nomes na lista de Claire haviam aparecido, completos e por extenso, como parte do regimento do Senhor de Lovat, enviado no fim da campanha para cumprir uma promessa de apoio feita ao Stuart por Simon Fraser, Lord Lovat. Entretanto, Claire afirmara com convicção, e uma olhadela nas folhas originais confirmava isso, que esses homens eram todos provenientes de uma pequena propriedade chamada Broch Tuarach, localizada a sudoeste das terras dos Fraser, na verdade nos limites das terras do clã Mackenzie. Mais do que isso, ela dissera que esses homens já faziam parte do exército das Terras Altas desde a Batalha de Prestor Pans, que ocorrera no começo da campanha. Roger sacudiu a cabeça. Aquilo não fazia sentido nenhum. É bem verdade que Claire podia ter feito confusão com a época. Ela mesma dissera que não era uma historiadora, mas seguramente não erraria o local. E como era possível que homens da propriedade de Broch Tuarach, que não haviam feito nenhum juramento de lealdade ao chefe do clã Fraser, estivessem à disposição de Simon Fraser? É verdade que Lord Lovat era conhecido como a Velha Raposa, e com toda a razão, mas Roger duvidava que mesmo o terrível conde tivesse tido astúcia suficiente para conseguir tal proeza. Franzindo o semblante, Roger arrancou com o carro e saiu do estacionamento. Os arquivos da casa Culloden eram tristemente incompletos, a maior parte. Cartas pitorescas de Lord George Murray, queixando-se de problemas de suplemento e coisas que ficavam bem nas exposições do museu para agradar aos turistas. Ele precisava de muito mais do que isso. Alto lá, homem, advertiu a si próprio, estreitando os olhos para o retrovisor ao fazer a curva. Tens de descobrir o que aconteceu àqueles que não bateram as botas em Culloden. O que importa como chegaram lá, desde que tenham saído inteiros da batalha? Mas não conseguia deixar de lado a questão. Era uma circunstância muito estranha. Os nomes misturavam-se com enorme frequência, especialmente nas terras altas, onde metade da população, em determinado momento, parecia ter recebido o nome Alexander. Em consequência, os homens eram habitualmente conhecidos pelo nome da sua terra, assim como pelo nome do clã ou pelos seus apelidos. Às vezes, só pelo nome do lugar. Lochiel, um dos mais proeminentes chefes jacobitas, era, na verdade, Donald Cameron de Lochiel, o que o distinguia perfeitamente das centenas de outros Cameron chamados Donald. E todos os homens das Terras Altas que não tinham sido denominados Donald ou Alec foram chamados John. Dos três nomes da lista de Clare que ele havia encontrado nos registros de óbito, um era Donald Murray, o outro era Alexander Mackenzie Fraser e o outro John Graham Fraser. Todos sem nenhum nome do lugar de origem anexado. Apenas o nome e o regimento ao qual pertenciam. O regimento do Senhor de Lovat, o regimento Fraser. Mas sem o nome do local de nascimento, ele não podia ter a certeza de que esses fossem de verdade os mesmos homens da lista de Clare. Havia pelo menos seis John Fraser na relação de mortos, e mesmo isso estava incompleto. Os ingleses davam pouca atenção ao rigor ou à precisão. A maioria dos registros fora compilada depois do facto passado, por chefes de clãs que contaram o número de presentes e verificaram quem não voltou para casa. Muitas vezes o próprio chefe do clã não retornara para casa, o que complicava a questão. Passou a mão com força pelo cabelo, num gesto de frustração. Como se massajar o couro cabeludo pudesse estimular o cérebro. E se os três nomes não fossem dos mesmos homens? O mistério apenas se adensava. Cerca de metade do exército de Carlos Stuart fora massacrada em Culloden. E os homens de Lovat estavam no meio de tudo isso, bem no centro da batalha. Era inconcebível que um grupo de 30 homens tivesse sobrevivido naquela posição sem nenhuma baixa. Os homens do Senhor de Lovat uniram-se mais tarde à Revolução. Enquanto a deserção predominara noutros regimentos que já serviam há tempo suficiente para ter alguma ideia do que os aguardava, os Fraser permaneceram excepcionalmente leais e sofreram as consequências. Um sonoro barulho de buzina vindo de trás assustou-o, emergindo dos seus pensamentos. E ele desviou-se para a berma para deixar um caminhão grande e apressado passar com grande estrondo. Pensar e conduzir não eram atividades compatíveis, concluiu. Acabaria esmagado contra um muro de pedra se continuasse assim. Ficou sentado imóvel por uns instantes, refletindo. O seu impulso natural era ir à pousada da senhora Thomas e dizer a Claire o que tinha encontrado até agora. O facto de que isso pudesse significar mais alguns momentos na presença de Brianna Randall tornava a ideia ainda mais atraente. Por outro lado, todos os seus instintos de historiador clamavam por mais dados e não achava que Claire fosse a pessoa indicada para fornecê-los. Não conseguia imaginar por que lhe confiar a ela tal tarefa e, ao mesmo tempo, por que atrapalhar a sua conclusão fornecendo-lhe informações erradas. Não era sensato, e Claire Randall parecera-lhe uma pessoa eminentemente sensata. Ainda assim, havia aquele incidente com o uísque. O seu rosto ficou afogueado com a lembrança. Tinha a certeza de que ela agira de propósito. E como não era o tipo de pessoa que se desse a piadas práticas, sentia-se compelido a presumir que ela fizera aquilo para o impedir de convidar Brianna a ir a Brough Tuarach. Queria mantê-lo longe do lugar ou apenas impedi-lo de levar Brianna lá? Quanto mais pensava no incidente, mais convencido ficava de que Claire Randall escondia alguma coisa da sua filha. Mas não conseguia imaginar o que poderia ser. Menos ainda podia imaginar que relação teria isso com ele ou com o projeto que assumira? Desistiria da tarefa se não fosse por dois motivos: Brianna e simples curiosidade. Queria saber o que estava a acontecer e, com toda a certeza, pretendia descobri-lo. Batia levemente com o punho cerrado no volante, pensando, ignorando a precipitação dos veículos em trânsito. Finalmente, tomada a decisão, ligou o motor outra vez e retornou à estrada. Dirigiu-se à saída seguinte e rumou para o centro da cidade de Inverness, para a estação de caminho de ferro. O escocês voador poderia levá-lo a Edimburgo em 3 horas. O curador responsável pelos arquivos Stuart fora um grande amigo do reverendo e ele tinha uma pista para começar, por mais surpreendente que fosse. A relação dos nomes que integravam o regimento do Senhor de Lovat mostrava que esses 30 homens estavam sob o comando de um tal de capitão James Fraser de Broch Tuarach. Esse homem era o único elo aparente entre Broch Tuarach e os Fraser de Lovat. Perguntou-se por que razão James Fraser não constava da lista de Clare. O dia estava ensolarado, um acontecimento raro para meados de abril, e Roger procurou aproveitar ao máximo, girando a manivela e baixando a minúscula janela do lado do condutor, para que o vento refrescante zumbisse pelo seu ouvido. Tivera de pernoitar em Edimburgo e voltar tarde no dia seguinte. Ficara tão cansado da longa viagem de comboio que fizera pouco mais do que comer a sopa quente que Fiona insistira em preparar. Logo em seguida, desabara na cama. Hoje, no entanto, acordara com a energia e a determinação renovadas e, de carro, dirigira-se para a vila de Broch Mordah, próxima do local onde ficava a propriedade chamada Broch Tuarach. Se a mãe de Brianna Randall não queria que esta fosse a Broch Tuarach, nada impedia que ele desse uma espreita dela no local. Na verdade, encontrou a própria Broch Tuarach, ou assim presumia. Havia uma enorme pilha de pedras desmoronadas cercando o remanescente de uma das antigas Broch, circulares ou torres, usadas no passado distante, quer para moradia, quer para defesa. Os seus conhecimentos de gaélico eram suficientes para saber que o nome significava Torre de Frente para o Norte, e perguntou-se distraidamente como uma torre circular pôde receber tal denominação. Havia uma mansão e construções anexas perto dali, também em ruínas, embora em muito melhor estado do que a torre. A placa de um agente imobiliário, quase ilegível pela ação do tempo, permanecia pregada numa estaca, perto do portão de entrada do pátio. Roger parou numa elevação acima da casa, olhando em redor. À primeira vista, não parecia haver nada que pudesse explicar o motivo de Claire querer impedir a filha de ir ao local. Estacionou o Morris no pátio de entrada e saiu do carro. Era um belo lugar, porém muito isolado. Depois de sair da autoestrada, levara aproximadamente 45 minutos de cuidadosas manobras para conduzir o seu Morris pela estrada rural, estreita e cheia de valas, sem danificar o cárter. Não entrou na casa. Estava certamente abandonada e era provável que o seu estado precário apresentava algum perigo. Não haveria nada lá dentro. Entretanto, o nome Fraser estava esculpido na verga acima da porta, e o mesmo nome adornava a maior parte das pequenas pedras tumulares, no que devia ter sido o cemitério da família, as que eram legíveis. Isso não ajudava muito, pensou. Nenhuma daquelas pedras ostentava os nomes dos homens da lista. Teria de prosseguir pela estrada, de acordo com o mapa rodoviário. A vila de Broch Mordah ficava a aproximadamente 5 quilómetros dali. Como temia, a pequena igreja da vila caíra em desuso e fora derrubada há muitos anos. Batidas persistentes nas portas provocaram olhares desinteressados, expressões avessas e, finalmente, uma especulação incerta de um fazendeiro idoso de que os antigos registros da paróquia pudessem ter ido para o museu de Fort William ou talvez até para Inverness. Havia um ministro mais acima, naquela direção, que colecionava esses papéis velhos. Cansado e coberto de poeira, mas não desencorajado, Roger arrastou-se de volta ao carro, abrigando-se no beco ao lado do pub da vila. Esse era o tipo de empecilho que frequentemente acometia a pesquisa histórica de campo, e ele já estava acostumado. Uma rápida caneca de cerveja, bem, duas talvez, O dia estava extraordinariamente quente e retomaria o caminho para Fort William. Seria bem feito para ele, pensou amargamente, se no final das buscas visse que os registros que procurava tinham estado sempre nos arquivos do reverendo. Era o que dava, negligenciar o seu trabalho para sair à caça do impossível só para impressionar uma garota. A viagem a Edimburgo pouco adiantara, além de servir para eliminar os três nomes que encontrara na casa Culloden. Verificou-se que os três homens eram provenientes de regimentos diferentes, não do grupo de Beroth Tuarag. Os arquivos Stuart ocupavam três salas, bem como incontáveis embalagens no subsolo do museu, de modo que ele dificilmente poderia dizer que fez um estudo completo. Ainda assim, encontraram uma segunda via de uma folha de pagamentos que vira na casa Culloden e que registava o alistamento dos homens como parte de um regimento sob o comando geral do senhor de Lovat, o filho da velha raposa, que teria sido o jovem Simon. O velhaco dividira o seu voto, pensou Roger. Enviou o herdeiro para lutar pelo Stuart e ele próprio permaneceu em casa, alegando ter sido sempre um súbdito leal do rei Gordy. Pouco lhe adiantou. Esse documento registava o jovem Simon Fraser como comandante e não fazia nenhuma menção a James Fraser. Entretanto, um certo James Fraser era mencionado em inúmeros despachos, memorandos e outros documentos do exército. Se fosse o mesmo homem, tinha sido bastante ativo na campanha. Ainda assim, apenas com o nome James Fraser era impossível saber se era o mesmo de Beroth Tuarag. James era um nome tão comum nas Terras Altas quanto Duncan ou Robert. Apenas num lugar havia um James Fraser relacionado com os nomes do meio, o que poderia ajudar à identificação. Mas esse documento não fazia nenhuma menção aos seus homens. Encolheu os ombros, espantando irritadamente uma nuvem repentina de pequeninos e vorazes mosquitos. Analisar esses registros de forma coerente levaria vários anos. Sem conseguir afugentar os mosquitos, baixou-se e entrou no ambiente escuro do pub, típico de uma cervejaria, deixando-os a girar em círculo do lado de fora, numa nuvem frenética de perplexidade. Bebericando a cerveja amarga e fresca, reviu mentalmente os passos que dera até ali e as opções que se abriam à sua frente. Ainda tinha tempo de ir a Fort William, embora significasse voltar muito tarde em Inverness. E se Fort William não oferecesse nenhum resultado, então uma boa varridela nos arquivos do reverendo seria o próximo passo lógico, embora irónico. E depois? Esvaziou a caneca das últimas gotas de cerveja e fez um sinal pedindo outra. Bem, se fosse necessário, um passeio pelo cemitério e adro da igreja, nas vizinhanças de Beroth Tuarag, seria provavelmente o melhor que poderia fazer a curto prazo. Duvidava que as Randall fossem permanecer em Inverness nos próximos 2 ou 3 dias, esperando pacientemente os resultados. Enfiou a mão no bolso à procura do seu bloco de notas, que é a imagem de marca do historiador. Antes de deixar Broch Morda, deveria ao menos dar uma olhadela no que restou do antigo pátio da igreja. Nunca se sabe o que poderia ser encontrado, e ao menos poupava-o de ter de voltar. Na tarde seguinte, as Randall foram tomar chá com Roger, a seu convite, para ouvirem o relato dos seus progressos. Encontrei vários nomes da sua lista, disse a Claire, conduzindo-as ao gabinete. É muito estranho, mas ainda não encontrei nenhum que tenha declaradamente morrido em Culloden. Achei que três deles sim, mas constatei depois que eram outros homens com os mesmos nomes. Lançou um olhar à doutora Randall. Ela estava de pé, absolutamente imóvel. Uma das mãos agarrava com força o encosto de uma poltrona, como se tivesse esquecido de onde estava. Não se quer sentar? Perguntou Roger, e com um pequeno sobressalto de surpresa, ela fez um sinal com a cabeça e sentou-se abruptamente na borda da poltrona. Roger olhou-a intrigado, mas continuou, pegando na sua pasta com anotações da pesquisa e entregando-a a Claire. Como disse, é estranho. Não consegui localizar todos os nomes. Acho que vou ter de pesquisar os registros paroquiais e os cemitérios próximos a Brough Tuarach. Encontrei a maior parte desses registros entre os papéis do meu pai, mas seria de esperar que eu me deparasse com uma ou duas mortes, em combate, pelo menos, considerando-se que todos estiveram em Culloden, especialmente se, como você disse, pertenciam a um dos regimentos Fraser. Quase todos eles estiveram no centro da batalha, onde a luta foi mais devastadora. Eu sei. Alguma coisa na sua voz fê-lo voltar-se para ela, estarrecido. Mas o seu rosto deixou de se ver quando ela se curvou sobre a secretária. A maior parte dos registros eram cópias, feitas à mão pelo próprio Roger, já que a exótica tecnologia de fotocópias ainda não chegara até o arquivo do governo, que guardava os documentos de Stuart. Mas havia algumas folhas originais, desenterradas do corpo de documentos do século XVIII, do falecido reverendo Wakefield. Ela examinou os arquivos com delicadeza, tendo cuidado para não tocar no frágil papel mais do que o necessário. Tem razão, é mesmo estranho. Agora ele percebia a emoção na sua voz. Era agitação, mas misturada com satisfação e alívio. De algum modo, ela já esperava, o torcia por isso. Diga-me, ela hesitou, os nomes que encontrou, o que lhes aconteceu, se não morreram em Culloden? Ficou ligeiramente surpreendido que a questão parecesse tão importante para ela. Mas gentilmente pegou na pasta onde guardara as suas anotações de pesquisa e abriu-a. Dois deles estavam na relação de passageiros de um navio e migraram para a América logo depois de Culloden. Quatro morreram de causas naturais cerca de um ano mais tarde. Não é de admirar. Houve uma terrível fome depois de Culloden e muita gente morreu nas terras altas. Este aqui encontrei-o no registro de uma paróquia, mas não a paróquia de onde ele era oriundo. Mas tenho quase a certeza de que se trata de um dos seus homens. Foi somente quando a tensão saiu dos ombros de Claire que ele notou que ela estivera tensa. Quer que eu continue à procura dos restantes? Perguntou ele, esperançoso de que a resposta fosse sim. Observava Brianna por cima do ombro da mãe. Estava parada, junto à parede de cortiça, parcialmente virada, como se não estivesse interessada no projeto da mãe, mas podia ver uma pequena ruga vertical entre as suas sobrancelhas.